Para doar uma recaída, disque 0800-5151. Sucesso! Cachaça Esperança. Meu nome é Carte. Meu sobrenome é Love. Dança essa água aqui, traz a cerveja e o cigarro aí, que eu vou tirar um traço. Tô com azar no amor e com sorte no álcool. Por ela eu parei na TV, criei até programa pra gente voltar. Liga 0800 se quiser me ver, não aguentei esquecer. Cachaça Esperança, é só ligar e marcar uma visita. Dói uma recaída, eu não superei sua partida. Cachaça Esperança, é só ligar e marcar uma visita. Dói uma recaída, eu não superei sua partida. Cachaça Esperança. O meu nome é Carte. Meu sobrenome é Love, bebê. Vem doar essa recaída, vem. Por ela eu parei na TV, criei até programa pra gente voltar. Liga 0800 se quiser me ver, não aguentei esquecer. Cachaça Esperança, só ligar e marcar uma visita. Dói uma recaída, eu não superei sua partida. Cachaça Esperança, é só ligar e marcar uma visita. Dói uma recaída, eu não superei sua partida. Cachaça Esperança, é só ligar e marcar uma visita. Dói uma recaída, eu não superei sua partida. Cachaça Esperança, é só ligar e marcar uma visita.